Centímetro 1018. Mas se o ano está 1995, pode ser 0098, né? Salvador, Azul e Anquieco, solicito autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado, até a posição 03, autorizado. Cliente, Azul e Anquieco. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3171, informação eco para cópia Guarulhos. TAM 3171, prepara da Belo da Monte, vem aguarda cópia. Coordena, por gentileza, 320 do 3171. Outra 3171. Tá 3171 agora. Ela copiou? Mercê Europa 083, localizer 10. Europa 083, I have in sight clearance to land runway 10, wind 220 degrees 2 knots. Clear to land runway 10, Europa 083. Estamos dando. Solicito autorização para giro em marcha lenta, no máximo 5 minutos, já coordenado com a Infraero. Cliente, reporte ao término, Papa Tango Tango. Reportarei. Acionar 625, boa noite. Como manter a ponta de espera? Tá bom, você tá com o seu número na frente, não. Oceano 62 Secundo, autorizado a linha manter pista no zero. Lima Oceano 0, 62 Secundo. Delta 083, underground at 31, turn your right, ground 021, decimal 1. Turn around the end, 021, decimal 1, Europa 083. Bom dia. Ok, você está olhando para a Ciro 23. Ground 121, decimal 1. 121, 121, decimal 1. Ground, this is Europa Ciro 23, round over gated. Europa 03, approve taxi via taxi. Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, and then 711, Europa 03. Decolagem, zona 0, vento 200 graus, 4 nós. Livre decolagem, vento 2. Xanaré 2 Secundo, decolado 34, controle 120, decimal 8. 208, controle, obrigado. Controle, Xanaré 2 Secundo, boa noite, bom dia. 0360, após 2000 pés, Rui Leda. 360, após 2000, Valena, 6251. amanhã vai acertar um pequeno desvio para a direita, para a prova 2, ou no 8, se chama atrás, o 6251. O cinema do Escono, o desvio está em torno de quantas milhas? 1.10 milhas. É parte na prova de letra. É, eu vou estar no letra, o 6251. É 3171, pronto, cópia. 3171, autorizado Guarulhos, nível 320, Fiel, Tosoluna 0, Taubaté. Decola da pista na 0, após a decolagem curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5525, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Motiva. Tosoluna 0, Taubaté. 5525, transponder 208, controle, TAN 3171. TAN 3171, cotejamento correto, chama pronto no portão 06. Tamara. Tamara 6251, nós estamos em 1812, final frequência 1251, alternativa 33, decimal 9. 251, 3395, obrigado. Só no push-back, acionamento 06. 3171, autorizado, chama táxi. Solo Salvador, aqui é o Mike Bravo Lima. Mike Bravo Lima, prossiga. Solicitando reboque da área remota, posição 13 para o pátio 3, posição 2, Romeu. Mike Bravo Lima, aguarde para o reboque. Aguardando. Salve Salvador, Papa Tango Tango. Papa Tango Tango, prossiga. Informa o término do giro. Bom dia. Salve Salvador, muito bom dia. Vem a Costa 90 F. Oscar November Yankee, prossiga. November Yankee, solicito autorização de reboque no Pátio 3 para a posição de número 5, Pátio 1. Guarde para reboque. Excelente, guardando. Mike Bravo Lima, me escuta? Prossiga. Mike Bravo Lima, autorizado reboque. Reporte ao término no PAT 3. Será informado, grave. Solo TAM 31971 para o táxi com 216 no POB, alterna com 5 com 4 horas. TAM 31971, autorizado o táxi para a ponto de espera da Pistana 0 via Pátia Índia no ponto de espera Torre no 895, ajustando 0 no 8. Livre táxi, Pátia Índia Alfa, ponto de espera de 895, 1018, TAM 31971. Salvador, bom dia, TAM 3171, contra 019 da Fran. TAM 3171, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 200 graus, 8 nós. Além, decola na 0, TAM 3171. Alô, Salvador, vem a Costa Novembro e Aque. Prossiga. Aqui, solicitando autorização pelo reboque. Costa Novembro e Aque, ciente, aguarde. TAM 3171, decolada 50, controle 120, decimal 8. 1208, TAM 3171. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171. 3171, bom dia, sou Tato Radar, mantenho o nível de voo 320, após dois papéis, está autorizado, valida. Tatuan 3171, chame centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 9. Salvador, aqui é o Mike Bravo Lima. Informando o término do reboque do pátio 3 para posição 2, Romeu. Gente, Mike Bravo Lima, bom dia. Fica November Yankee na escuta? November Yankee na escuta. Autorizado o reboque até posição 05 do pátio 1, reporte ao término. Ok, ciente, a porta do pé. Muito bom dia, posição 9, Galeão, gente, Foxtrot. Bono 961, autorizado, Galeão, nível 360, decola da pistão 0, até de decolagem curva à direita, na saída da El, Leda e Rumi, após a P-November 857, Moço, transponder 5545, controle 120.8. Galeão 360, se fala pista no zero, curva direita, da Real Verde Rumi, Repa Novela 857, Monstro, aciona 5545, 120, decimal 8 é o controle, Bono 9, 61. Bono 961, cotejamento correto, uma pronto, pushback, acionamento. Salvador, acho que é na VBA aqui, próxima é interseção a Juliette, podemos prosseguir, ponto 5. Lima, reporte, eu tenho, eu acho que é na VBA aqui. Que excelente. Bravo 2, Camarão Bianca, informa, termos do reboque. Obrigado e bom dia. Gente, bom dia. Posição 9. Bruno 961, autorizado na posição 09, chama táxi. Livre, Bruno 961, puxa essa nota. bom dia, Sonera 6225. Gente, da informação, Foxtrot. K225, bom dia, via chegada Ponce, vista para 4210, ajuste 1018. 1018, 4000, darei para voar na torre de Ponce, da presente, na 6225. A 6225, autorizado o voto Ponce, para interceptar a chegada Ponce. Torre de Ponce, eu sou na 6225. Taxi 961 da Gol, temos 172 da Alterna. Campinas, 0349 Autonomia. 1961 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pate Índia, no ponto de espera todo, no 895, ajuste no 08. Orca via Índia, 295 Torre, 1018 Gol, 961. Bom dia, pronto, espera no zero. Flow 1961 autorizado, alinhar e decolar, pista 90, vento 170 graus, 99. Alinhar e decolar 90, voo 961. No 961, decolado aos 23, controle 120, decimal 8. Vai chamar 1208, obrigado, bom dia. Salvador, um bom dia, gol 961. Luna 961, bom dia, contato radar, submantenha nível de 360, via CBDL. Vamos pela Dael e só deu 360, gol 961. Dona 961, autorizado Valeta. Levaremos Leda agora, 961.